Não faz propaganda do teu beijo pra ninguém, muito menos da pegada que tu tem. Deixa em off pra ninguém saber. Não tô preparado pra esquecer você. Se alguém te ligar, fala logo não. Vai assistir televisão. Tu tem pena do meu coração.